culpa não foi a idade, o não julgo porque o interesse vai ser em federal, financiamento a ser em Durango, da droga. Se avaliar.